acostumei com a tua voz, com teu rosto e teu olhar. Me partir em dois e procuro agora o que é minha metade. Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do meu corpo junto ao teu. Fizemos promessas demais, já me acostumei.